2, Salvador, Pantanal 4790, passando externo, baixando travado. Gente, visual, forma Embraer da Azul iniciando a decolagem, agora pista livre. Aguardando, por gentileza o vento. É 140 graus com 11. Trata aguardando o livre pouso, tá? Pantanal 4790. Pantanal 4710. Azul 4065 decolado agora aos 24.809.8, transfere morro. 118.19.8, 4065, obrigado, até a próxima. Por gentileza, brilho máximo no papisco, Pantanal 4710. Chegada a Mari, desça para 2013. E a Mari 2013, 4032. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 4065 decolado, mandando perfil da saída da El. Azul 4065, controle, meu cordial contato radar. 4065. Um grande abraço. Vixe, eu acho que o uniforme eu não tenho para escolher informar, frequência livre. Um grande abraço, Salvador. Eu estou dando uma atenção para 2000 pés, o senhor autoriza aqui do presidente Costa, senhor? Livre. Livre? Livre, autorizado, positivo. Está iniciando, um grande abraço. Ciente, chame a torre, 11895, Índia Novembro Alfa. Chame a torre, 11895, Índia Novembro Alfa, graças. Comandor 649, pronto para táxi, está alternando Aracaju, tem 2 horas e 23 minutos e está com 96 a bordo. Para pouso. Rede PLB ciente, livre táxi, com 1649 até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre 1985, boa tarde, bom voo. Autorizando o táxi aqui pela linha direita, ponto de espera, quando pronto, em 1895, obrigado, no 649, bom trabalho. Muito boa tarde, Pantanal 4710, livre táxi, o táxi foi Alfa Juliette para o portão 09, no pátio 1. Alfa Juliette 09, no pátio 1, Pantanal 4710. Salvador, boa tarde, 1649, ponte espera pronto. A linha decola da 10, 140 com 11. A linha decola, 1649. Via chegada Mari, desça para 2013. Via Mari, 2013, 6314. 6314, pode voar direto, Duna? Não, negativo. Compra a chegada número 2. Acompanha a chegada. Alfa, pouso autorizado, 1-7, 130 com 10. Autorizado, pouso 1-7, Índia November Alfa. É 49, decolando agora os 30, controle 398, transfere e voa. 398, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, TAN 3155. Muito boa tarde, TAN 3155, só um minuto para atendimento, senhor. Estima aqui na sua escuta com a informação Quebec. TAN 3155, muito boa tarde, senhor. Está indo para Guarulhos, nível 340, pronto para cópia? Afirma aqui, senhor, pronto, cópia. 3155, está aprovado para Guarulhos, nível 340, pela aerovia Pewhiski 50. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, vou direto para a posição BDEV, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Upper Whiskey 50 e após prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8, transponder 5445, TAN 3155. 3155 está aprovado, Guarulhos 340, vai decolar da 10, curva direita da EL, Leda. A partir de Leda, voa BDEV, descer para 50, Upper Whiskey 50. O controle 198, transponder 5445, TAN 3155. 3155, cotejamento correto, ajuste no 013, chama para puxa, acionamento. Puxa, acionamento, senhor, vai chamar o TAN 3155. Salvador Ground, Ocean Air 638, Service Commission Quebec, 57402, Ilhéus, Red Cop. Good afternoon, Ocean Air 62, correction, 6327, Ilhéus for level 240, stand by 1 minute for your HC clearance, QMH now is 1013. Very stand by for clearance, Ocean Air 6327. Azul 4032, livre Alias. Autorizado Alias 4032. Salvador, voo 1785, informação Quebec, preciso autorização para o Galeão. Voo 1785, muito boa tarde, pronto para cópia. Pronto para cópia. Voo 1785, está aprovado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bitepen, que é Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia Upper, November 857, e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9.8 e o transponder 5454, gol 1785. Autorizado nível 360 para o Rio de Janeiro, Galeão. Decola da 10, primeira curva direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto Bidev, intercepta Upper November 857, prossegue conforme a rota do plano. 119.8 ao controle, 5454 no transponder, gol 1785. Gol 1785, atendimento correto, ajuste no 0 no 3, informação ATIS em curso a Quebec, chama para busca e acionamento. Assistência Quebec vai chamar para o posicionamento, gol 1785. Ocean Air 6327, red, you copy? Red, copy. Ocean Air 6327, clear to Ilhéus, initially for level 240. Your flight plan is Yankee, so later you are going to fly under visual flight rules at for level 145. After departure, runway 10, right turn. Dial departure till Leda intersection. After Leda intersection, fly direct to Ilhéus. Salvador, frequency is 119.8 and squawk 5431. Ocean Air 6327, read back. Roger, clear to Ilhéus, flight level 240, runway 10 for takeoff, turn right, dial departure, transition later to 11980, departure control, squawk 5431. Your read back is correct, but could you confirm if you understood that after late intersection you have to fly direct to Ilhéus, sir? That's correct, after later Ilhéus. Roger. And just in order to confirm, your flight plan is Yankee, and at a certain point of your flight, you are going to cancel IFR rules and fly under visual flight rules at for level 145. That's correct. 145 is over. Ocean Air 6327, your readback is correct. Kiln Lake now is 1013, report ready for pushback and startup engines. Ocean Air 6327. Roger, report and ready to push back and start to 9637. Bruno, o TAN 3155, posição 07, posicionamento está pronto. Autorizado, chame táxi 3155. Bora, táxi 3155. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, muito boa tarde, está indo para Ilhéus, nível 065, senhor? Uma, o local de estacionamento de pessoas a bordo? Data 3 de POB ciente, o ajuste de altímetro agora é 1013. A informação é TIS em curso, é a Quebec, o senhor pode, por favor, confirmar a autonomia? Muito grato. Pronto para a cópia? Papá Romeu, Romeu, coração, Papá Romeu, Lima Alfa Romeu, está aprovado para Ilhéus, nível 065. Decola da pista 107 com curva à direita, restrito inicialmente. 1.000 pés no corredor visual Axé. Controle de Salvador em 1 no 9.8 e o transponder 0263, Lima Alfa Romeu. Despejamento correto, para acionamento táxi, Megora Torre em 198.95, bom voo, Lima Alfa Romeo. Positivo, senhor, bom voo. Alfa Romeo, livre acionar a parte da base em taxi. Azul 4032, solo agora aos 40, direita 219, solo avisará, bem-vindo. Direita 219, obrigado, boa tarde. O 396, livre aliás. Estão 396. Salve Salvador, boa tarde, Azul 4032, ligando a Foxtrot. Muito boa tarde, Azul 4032, livre táxi, a taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Livre táxi Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na Juliette 4032. Estacionado para o táxi, bom, se eu vejo 153, autonomia de 4 horas de pista, Galeão, é o alternado, tá acreditando? Copiado, Galeão, 4 horas e 30, e 153 de PLB, TAN 3153, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 12, quais são em 118.95, boa tarde, bom voo. Igualmente. 3 no 4, pista 10 liberada, tráfego avistado, vento no 30 graus com 10, tipo autorizado. Azul 4032, informa Airbus da TAM, taxiando à sua esquerda em direção a taxiway Juliette ao ponto de espera da pista 10. Reporte visual com tráfego. Sim, Fuzeral 4032. Fuzeral 4032. De passagem à aeronave, após o Airbus da TAM, o senhor pode ingressar na taxiway Juliette e prosseguir para o portão 08 do pátio 1. Na passagem após Juliette para o 08, pátio 1, 4-0. Gente, chame Paripe, Alfa Vita Juliette, o ajuste no 0 no 3. Push and air, 6327, push and start up engines, approve, report ready for taxi. Roger, clear to push back and start to report on red taxi, Ocean X 6327. Salvador, boa tarde, até 3155, aproximando o ponto para a cabeceira 10, para a decolagem está pronto. Vinhanca agora na curtíssima, após o tráfico a Lima tem. Afirmativo, após a passagem 09 na curta, a Lima tem cabeceira 10, 3155. Afirmativo, e prepara-se para decolar quando autorizado. Com 396, localizador, cheque o trem, torre 1895. 1895, não, 396, bora. Lima 3-1-4, solo agora os 4-5, direita 1-2-1, nesse 9, solo livrado imediato, bem-vindo. Copiado, meia do GPOB, pátio 4, está indo para Cairu, mil pés, senhora. Pronto para cópia. Vitorino de Juliette está aprovado para Cairu, Lorenzo, 1 mil pés, decola pista 1-7, com curva direita. Pelo corredor visual Axé, controle em 1-9.8, torre em 1-8.95 e o transponder 0160, Vitor India Juliette. Salvador, o gol 1396, final da 10, embaixo travado. Gente, quanto à aproximação, estou com as coisas agora mexendo na rolagem, agora na pista livre, vou 1396. Cheque trem, Richamento, torre 1895, completo na aproximação. 3192. 1895, obrigado, senhor. Suas comunicações, 6-2, senhor. Six 327 registered taxi 89 on board Honduras City 2 hours alternating 18 Aracaju. Vitorino de Juliette, o ajuste no 0 no 3, informação a TIS em curso é a Quebec. Para acionamento de táxi, chame agora a torre e bom voo. 55 decolado agora os 47, controle 1998, bom voo. 98, boa tarde, seu bom serviço. Direto para a final da pista 17. The holding point contact tower on 118.995, have a nice flight, sir. Yeah, India told short point 1810, contact tower 118.95. Decolado, 3255, este é o controle, meu cordial, contato radar, gira direita, voe Leda. Direita, Leda da presente, 3155. Here, hold short point 1810, ready for takeoff. 1189.5, sir. Position, please. É pronto para ingresso no set. Agora aos 49, direita 121, decimal 9, solo de imediato, livrar, bem-vindo. 219, chamando solo, no 3 Porto e área de ponto cabeceira. Controle de Salvador, boa tarde, o R5729, passando 250 para o 150. Informação, Quebec. Web 729, este é o controle Salvador. Ajuste agora, 10013, desça para 8000 na bomba. 1013, desça 8000 na bomba, 5729. 7, after Airbus, short line, line up, 8, 1, 0. Roger, Airbus, line up, 8, 1, 0, Russian, 6327. Muito boa tarde, o Romeu Papatão, copiado que está no pátio 4 com 02 para o B, confirme. Tango Romeu Papatango, Sol Salvador. Sente, possuímos a voo local VFR. O senhor pode confirmar as intenções, a rota que o senhor deseja prosseguir e o nível? Afirma, senhor. Nós vamos fazer sobrevoo de Vera Cruz, uma inicialmente será o voo local com sobrevoo de Veracruz e posteriormente o senhor informará todas essas localidades ao controle de Salvador, ok? Pronto para cópia? O meu Papatango, voo local inicialmente com sobrevoo de Veracruz, está aprovado a 1.000 pés. Decola da pista 17 com curva direita, ingressando no corredor visual Axé a 1.000 pés, controle em 1.19.8. E o transponder 0135, Romeu Papatango. Autorizado, unicamente voo local, sobrevoo de Veracruz, 10 da cola da pista 7, da curva direita, controle 1990, 2, 5, 0135, correto, ajuste no 013, informação ATIS em curso.